Cláudia Leite, o Kelo, Babado Novo. Obrigado. Você está na Rádio Cultura e esse é o Show da Tarde. Momento Faeng Senar. O Sistema Faeng celebra os 32 anos do Senar Minas. São mais de 3 décadas contribuindo para a transformação no campo. O Senar promove a formação profissional rural, cursos técnicos de graduação, além de ações de promoção social. Também leva assistência técnica e gerencial aos produtores rurais. Mais de 3 milhões de pessoas já foram beneficiadas. E o resultado desse trabalho vai além do aumento da produção e renda e da melhoria de qualidade de vida. O legado do Senar Minas é o desenvolvimento do agro mineiro. A evolução é constante, sempre com compromisso com a modernização tecnológica. Que venham mais anos de conquistas. Senar Minas, 32 anos de transformação no campo. Momento Faeng Senar. Atenção, a Unimed Poços de Caldas alerta a todos. Golpistas estão entrando em contato com familiares de pacientes internados solicitando pagamento via Pix para exames e procedimentos. Fique atento, a Unimed Poços não realiza cobranças via Pix. Em caso de dúvida, entre em contato diretamente pelo telefone 3537-293300. Proteja-se contra fraudes. Aqui tem segurança. Aqui tem confiança. Aqui tem Unimed. Shopping Cultura apresenta Oftalmologia Dr. Carlos Aterge. Consultas, lentes de contato especial para ceratocone, lente de contato especial para miopia, cirurgia de catarata, plástica de pálpebras, exames. Dr. Carlos Aterge atende no Hospital dos Olhos Clinoftalmolaser, Rua Piauí 630. Dr. Carlos Aterge. Telefone 3721-5529. 3721-5529. Dr. Carlos Aterge. Cansado de pagar altas contas de energia elétrica? Que tal economizar até 95% de sua luz e ainda colaborar com o desenvolvimento sustentável do planeta? Energia fotovoltaica é com a Pulsat. Ligue para 3537-226524 ou vá à Rua Marechal Deodoro, 139, Centro de Poços de Caldas. Há mais de 50 anos no mercado, a Troiani Shop de Autopeças possui excelência em atendimento, com os melhores produtos do segmento automotivo. São mais de 90 mil itens disponibilizados à pronta entrega e uma equipe altamente especializada para atendê-lo. Troiani, seu shopping de autopeças, Rua Marechal Deodoro 930, Centro de Poços de Caldas. Telefone 3537-223309. Borracharia do Terrinha, serviço exclusivo de atendimento móvel para Poços de Caldas. Oferecemos ainda pneus remote, pneus usados, vulcanização de pneus para carros, motos, caminhões, tratores e muito mais. A Borracharia do Terrinha conserta, troca e garante a sua segurança na cidade, na estrada e no campo. Avenida Antônio Tone, 2600, Poços de Caldas. Telefone 3537-143163. WhatsApp 3599-9524911. Borracharia Terrinha, uma borracharia completa. Livre-se das dores da coluna, onde, doutor Hérnia, quase todas as pessoas sentem dores na coluna. E você, dores nunca mais. Doutor Hérnia, especialidade no tratamento da coluna vertebral e hérnia de disco. Rua Rio Grande do Sul, 413. Telefone WhatsApp 35 98437-7756. Fátima Tour, carros, vans, micro-ônibus e ônibus, viagens turísticas, eventos especiais e excursões. Frota moderna, conforto na sua viagem. Fátima Tour, preços competitivos, serviço personalizado. Ligue agora e reserve 359-8897-4947. Fátima Tour. Shopping Cultura. Comprando no supermercado Super Vale, você que gosta do melhor vai deixar toda a família muito feliz. O Super Vale é de Poços de Caldas, para lhe servir muito bem. Super Vale, 250 funcionários dedicados. Supermercado Super Vale, você e sua família estão em primeiro lugar. Cultura FM, a qualidade que faz a diferença. 2:36, é hora do quadro Uma Música, Duas Interpretações. Agora, no Show da Tarde, Uma Música, Duas Interpretações. Muito bem, no quadro de hoje vamos contar um pouco da música e da história da música Menina Veneno, sucesso de hit em 1983. A música Menina Veneno de hit foi inspirada em um sonho do cantor com sua esposa, Leda Zuccarelli. A canção foi composta por Bernardo Vilhena e Rich e lançada no ano de 1983. A inspiração para a canção veio também do livro O Homem e Seus Símbolos, de Carl Gustav Jung, discípulo do deixemos. O abajur cor de carne foi inspirado na história da atriz alemã Marcelin Dietrich e elogiou a cor dos abajures cor de carne também no Palace, do Copacabana Palace, no Rio de Janeiro, em 1959. A composição foi interrompida por Mary, filha de Rich, que tinha 2 anos na época. A frase "ouço passos na escada, vejo a porta abrir" foi incluída na canção devido às interrupções da filha Mary. E em 20 minutos a música estava finalizada. A música também foi uma das mais tocadas nas rádios brasileiras nas décadas de 1980, especificamente a partir de 1983. Vendendo mais de 1,2 milhão de cópias, rendeu ao Rich o prêmio de melhor cantor e troféu de imprensa no ano seguinte, em 1984. Foi regravada por diversos artistas e utilizada na trilha sonora de várias novelas e filmes brasileiros. Vamos ouvir Menina Veneno nas interpretações de Fernanda Takai e na sequência com a dupla Zezé de Camargo e Luciano. Rádio Cultura, Show da Tarde, você. Uma linda sintonia de sucesso. Boa tarde. Seu corpo inteiro E toda noite no meu quarto vem me entorpecer, me entorpecer, me entorpecer. Você está na Rádio Cultura e esse é o Show da Tarde. Muito bem, nós ouvimos aí Menina Veneno, música de 1983, sucesso de hit, no quadro Uma Música, Duas Interpretações. E existem momentos em que a lembrança se vai. Nós havíamos dito que também uma das inspirações do cantor hit para compor essa música foi o livro O Homem e Seus Símbolos, de Carl Gustav Jung, que é discípulo do renomado psiquiatra, nascido na cidade da antiga antiga Tchecoslováquia, em Fribor, que nós estamos falando de Sigmund Freud, famoso psiquiatra que nasceu nessa cidade, em Fribor, na Tchecoslováquia, em 6 de maio de 1856, e faleceu na capital londrina, em 23 de setembro de 1939, e dentre os seus discípulos de grande influência, o Carl Gustav Jung, que escreveu o livro O Homem e Seus Símbolos, que inspirou Rich, em 1983, a fazer a música Menina Veneno. O quadro Uma Música, Duas Interpretações, volta amanhã, na número 1 da cidade. Você está na Rádio Cultura, e esse é o Show da Tarde. E vamos que vamos, 2 horas 44 minutos no Show da Tarde, edição desta segunda-feira, 7 de abril de 2025, chegando Sandy, as canções que você fez pra mim. Boa tarde. Cultura FM. Você fez pra mim. Não sei por que razão tudo mudou assim. Ficaram as canções e você não ficou. Esqueceu de tanta coisa que um dia me somente entre nós dois ficou.

te ser sincero. Quero te ver de branco. Quero te ver no altar. Não tem medo, não. A gente fica longe. A gente até se esconde. E volta a namorar. Você que tem os olhos tão gigantes e a boca tão gostosa, eu não vou aguentar. Olha bem, mulher, eu vou te ser sincero. Todos os beijos que eu não te dei. Eu tô com uma saudade apertada de ir dormir bem cansado e de acordar do teu lado pra te dizer que eu te amo, que eu te amo demais. Saudade apertada de ir dormir bem cansado e te acordar do teu lado pra te dizer que eu te amo, que eu te amo demais. Duas horas e 56 minutos, nós ouvimos Rubel. Quando bate aquela saudade, chegando ao fim mais uma edição do programa Show da Tarde pela número 1 da cidade. Muito obrigado pela sua companhia, obrigado pelo seu carinho e a sua participação. A gente tem um encontro marcado amanhã, terça-feira, após a conversa com o povo, com o repórter Chico de Assis. Às 5 horas, o nosso colega Eliseu Tardes traz o melhor da música sertaneja raiz no Hora Sertaneja. Às 8 da noite, Flávia Araújo apresenta a Rádio Aula Cultural. E às 10 horas, em horário alternativo, a conversa com o povo, com o repórter Chico de Assis. Mais uma vez, obrigado pelo seu carinho e pela sua audiência. Tenha um excelente final de tarde, uma noite abençoada e que esta semana seja o coroamento das suas boas realizações. Deixo você na companhia de Tiago York. Coisa linda. Rádio Cultura. Rádio Cultura de Poços de Caldas apresentou Show da Tarde. De volta amanhã. Pinda do jeito que é, da cabeça ao pé, do jeitinho que for. É, e só de pensar, sei que já vou estar morrendo de amor, de amor. Coisa linda, vou pra onde você está, não precisa nem chamar. Coisa linda, chegou e resolveu ficar. Pra fazer teu lar, pra fazer teu lar. Jesus Cristo, eu estou aqui. Estamos na Páscoa. Neste tempo de renascimento que renasça nesta Páscoa, a esperança em todos os corações. Feliz Páscoa. Desejos da Rádio Cultura. Esta é a ZYV 477, Rádio Cultura FM, Poços de Caldas, 89,5 MHz. A Rádio do Povo, em FM estéreo. Cultura FM, seu amor eterno. Ouvir a cultura é bom demais. Shopping Cultura apresenta. Confira a super promoção de troca de óleo no Perrinha Pneus. Faça-nos uma visita e confira outras super promoções. Avenida João Pinheiro, 592, Centro de Poços de Caldas. Telefone 3537222300. Repetindo, 3537222300. Perrinha Pneus, tudo para o seu carro. Cansado de pagar altas contas de energia elétrica? Que tal economizar até 95% de sua luz e ainda colaborar com o desenvolvimento sustentável do planeta? Energia fotovoltaica é com a Pulsat. Ligue para 3537-226524 ou vá à Rua Marechal Deodoro, 139, Centro de Poços de Caldas. A Big Pão está perto de você com o melhor para o seu dia a dia. Confeitaria e padaria com a qualidade que você merece. Completa lanchonete para o seu lanche ou aquele cafezinho a qualquer momento. A Big Pão aceita encomendas, inclusive para a sua festa. Big Pão, Assis, 1446, em frente à Matriz. Marechal Deodoro, 225, esquina com a Correia Neto. Telefone 35-3721-0059. Abelha Rainha Produtos apresenta a linha Cap Hair. Produtos incríveis para queda de cabelo, ressecamento, oleosidade ou transição capilar. Abelha Rainha Cosméticos, shampoo à base de quiabo, babosa, mandioca, manga e cupuaçu, 15 ervas, sálvia e confrei. Seja uma revendedora e consuma produtos Abelha Rainha. Rua Rio de Janeiro, 319. Abelha Rainha, a beleza de se cuidar. Shopping Cultura. Hoje eu preciso te encontrar de qualquer jeito, nem que seja só pra te levar pra casa, depois de um dia normal. Olhar teus olhos de promessas fáceis e te beijar a boca de um jeito que te faça rir, que te faça rir. Hoje eu preciso te abraçar, sentir teu cheiro de roupa limpa, pra esquecer os meus anseios e dormir em paz. Hoje eu preciso ouvir qualquer palavra tua, qualquer frase exagerada que me faça sentir alegria em estar vivo. Hoje eu preciso tomar um café, ouvindo você suspirar e dizendo que eu sou o causador da tua insônia, que eu faço tudo errado sempre, sempre. Hoje preciso de você com qualquer humor, com qualquer sorriso.

couldn't just let you walk away, just let you leave without a trace. When I stand here taking every breath with you, you're the only one who really knew me at all. How can you just walk away from me when all I can do is watch you leave? 'Cause we've shared the laughter and the pain, and even shared the tears. You're the only one who really knew me at all. So take a look at me now, 'cause there's just an empty space, and there's nothing left here to remind me, just the memory of your face. Just take a look at me now, 'cause there's just an empty space, and you coming. Da Cultura, um grande abraço. Aqui fala Chico de Assis. Eu apresento de segunda a sexta-feira, às 12 horas, a Conversa com o Povo. Há mais de 4 décadas eu tenho, para minha alegria e satisfação, grande audiência na cidade e região. Shopping Cultura apresenta. Nesta Semana Santa, leve tradição e sabor para a sua mesa com a Capricho Massas. Nossa equipe prepara tudo com carinho e qualidade para tornar o seu momento ainda mais especial. Capricho Massas, WhatsApp 35372122231. Ou venha nos visitar na Rua dos Inconfidentes, 98, Poços de Caldas. E para sua comodidade, atendemos de quinta a sábado pelo WhatsApp Delivery e também pelo aplicativo iFood. Capricho Massas, o verdadeiro sabor da Itália na sua Páscoa. Tá novo demais pra descarta. Tem novidade em Poços de Caldas. O Peça Rara Brechó da Débora Seco está agora sob nova direção. Venha nos conhecer ou nos reconhecer. Nossa loja está renovada, repleta de peças raras, garimpadas especialmente para você. Descubra as vantagens de ser nosso cliente e faça parte do nosso time de fornecedoras. Visite o Peça Rara Brechó, na rua Assis Figueiredo, 423, no coração de Poços de Caldas. Siga-nos nas redes sociais. Tá novo demais pra descarta. Você sabe ou conhece o que é neurofeedback? A técnica propõe um cérebro mais eficiente, com a melhora significativa das suas funções cognitivas e diversos casos de sucesso comprovados. Recomendado para foco, atenção, ansiedade, compulsividade, pânico, autocontrole, epilepsia, aumento de desempenho, reabilitação, depressão, autismo, déficit de atenção, hiperatividade, insônia, enxaqueca e memória. Recomendado para todas as idades, especialmente para o idoso com déficit cognitivo. Neurofeedback é uma técnica que trabalha para o equilíbrio das ondas cerebrais, treinando o seu cérebro e o deixando mais eficiente. Agende sua consulta com a Beth Flores pelo WhatsApp 35 98857 3768, Rua Ceará 150, Centro de Poços de Caldas. Instagram, arroba psico.tech, neurofeedback. Você que está sofrendo por amor e não é correspondido, que já tentou de tudo e não obteve resultado, eu, astróloga Valentina, tenho a solução definitiva para seus problemas amorosos. Sou especialista em união de casais, faço e desfaço qualquer tipo de trabalhos para amor, saúde, profissional, financeiro em geral. Chega de sofrer, eu posso te ajudar. Com mais de 20 anos de experiência ajudando pessoas a ser feliz. Marque já sua consulta. 35 99747 0109. 35 99747 0109. Shopping Cultura. We'll be right back.

I'm hard but I'm friendly, baby. I'm sad but I'm laughing. I'm brave but I'm chicken. I'm sick but I'm pretty, baby. And what it all boils down to is that no one's really got it figured out just. E aí, gente amiga, aqui é Júlio Garcia, diariamente das 4 da madrugada às 8 da manhã, eu apresento o Sertanejão da Cultura, tem animação e a tradição caipira, românticas e populares do nosso mundo sertanejo. Shopping

4 e 1. Você me pede pra comprar sapato, e o que eu preciso é mesmo um bom cavalo. Quando eu cantar o meu partido alto, esse teu sapato vai perder o salto. Bem, você me pede pra comprar sapato, e agora? O meu partido vai te descalçar e vai pagar pelo teu desaforo. Vai perder o salto, o assoalho e o couro. Sapateia aí, Juraci. Sapateia aí. Sapateia aí. Mas cuidado pra não cair, Juraci. Sapateia aí, Juraci. Sapateia aí. Sapateia. Já perdeu o salto, arrebentou duas fivelas. O meu cavaco nunca se atrapalha. E esse teu sapato já virou sandália. Você me pede pra comprar sapato. O que eu preciso é mesmo um bom cavaco. Quando eu cantar o meu partido alto, esse teu sapato vai perder o salto. Ei. Você me pede pra comprar sapato. Não quero. O que eu preciso é mesmo um bom cavaco. Aí eu quero. Quando eu cantar o meu partido alto, esse teu sapato vai perder o salto. Vai perder o couro e também o rebolado. E se não deixar de moda, tu na roda até faz feio. O meu cavaco vai te pôr de pé na banda. Quem mandou tu vir pro samba com esse salto 7,5. Sapateia aí, Juraci. Sapateia aí. Sapateia aí. Mas cuidado pra não cair, Juraci. Sapateia aí, oh, sapateia aí. Sapateia aí. Sapateia aí. Sapateia aí. Sapateia aí. Mas cuidado pra não cair. O meu cavaco continua animado, afinado em ressalce ré. Quando acabar esse samba rasgado, você vai subir o morro com a sola do pé. Como é que é? Você me pede pra comprar sapato. O que eu preciso é mesmo pra cavar. Quando eu cantar o meu partido alto, esse teu sapato vai perder o sol. Sapateia aí, Juraci. Sapateia aí. Sapateia. Que eu quero morrer de rir. Sapateia aí, Juraci. Sapateia aí. Sapateia aí. Vai subir o morro com a sola do pé. No escuro deserto do céu, quero um machado pra quebrar o gelo. Quero acordar do sonho agora mesmo. Quero uma chance de tentar viver sem dor. Sempre estava lá.

Like you did before.

Cansado de pagar altas contas de energia elétrica? Que tal economizar até 95% de sua luz e ainda colaborar com o desenvolvimento sustentável do planeta? Energia fotovoltaica é com a Pulsat. Ligue para 3537-226524 ou vá à Rua Marechal Deodoro, 139, Centro de Poços de Caldas. A Big Pão está perto de você com o melhor para o seu dia a dia. Confeitaria e padaria com a qualidade que você merece. Completa lanchonete para o seu lanche ou aquele cafezinho a qualquer momento. A Big Pão aceita encomendas, inclusive para a sua festa. Big Pão, Assis, 1446, em frente à Matriz. Marechal Deodoro, 225, esquina com a Correia Neto. Telefone 35-3721-0059. Shopping Cultura. Aqui no Loteria não para de premiar. E desta vez, na cidade de Barbacena, o sortudo ganhou o prêmio de R$30 mil jogando no Keno Minas. Os nossos jogos são regulamentados pela Loteria Mineira. Mais segurança e credibilidade para suas apostas. Não deixe a sorte passar. Acesse keno.com.br e procure o ponto da sorte mais próximo de você. Keno Loteria, diversão e dinheiro na mão. Speak my truth or do I feel to how I feel? I wonder, wouldn't it be nice to live inside a world that isn't black and white? I wonder what it's like to be my friends. Hope that they don't think I'll forget about them. I wonder, I wonder. Right before I close my eyes, the only thing that's on my mind, dreaming that you feel it too. Thank you.

fora o sol desfalece, tua manhã vai renascer. Se teu destino escurece, confia no amanhecer. A salvação deste mundo é honestidade e trabalho. A força do nosso mestre faz do caminho um atalho. No duro inverno da vida, a fé é grande agasalho. Nas mãos de Deus vira um lago, um simples pingo de orvalho. Pelo juízo final, todos vão ter que passar. Na balança da verdade, só o bom vai se salvar. Quem segue o livro de Deus, a pura lei da razão, caminho que leva o homem ao porto da salvação. Lá fora o sol desfalece, tua manhã vai renascer. Se teu destino escurece, no amanhecer. Na Hidráulica Poços você encontra produtos para construção e acabamentos. Completa a linha de louças sanitárias, torneiras e muito mais. E atenção para esta promoção: Biodigestor Forte Leve 700 litros, R$ 1.690. Parafusadeiras R$ 299,90. Ducha Zagonel, somente R$ 69,90. Sua obra não pode parar. Grandes marcas e os melhores preços em tubos PVC, conexões e acessórios em geral. Hidráulica Poços, Avenida José Remígio Prézia, 67. Telefone é o 3721-4809. WhatsApp é o 359-9222-5444. Hidráulica Poços. Você está ouvindo o programa Hora Sertaneja. Apresentação Elis Rutages. É isso aí, meus amigos, aqui pela sua Rádio Cultura, a Rádio do Povo. Agora 20 graus centígrados, a temperatura, né? 20 graus centígrados. E a umidade relativa do ar está em 71%. Tá, ainda tá boa a umidade relativa do ar, né? Muito bem, então são essas informações que a gente está passando, embora que lá fora o tempo está querendo aprontar de novo, né? Já deu uns pingos e acho que ela está querendo voltar. Muito bem, nós vamos dando continuidade ao nosso programa, vamos chamar a dupla aí, Zico e Zeca. O nome da moda é Canarinho Dobrador, prega fogo. Triste vida de quem é. Pra mim tem sido demais, o meu coração reclama, suspira, mas não distrai. A minha voz que te chama, da garganta já não sai. Ai, meu bem, volte pra trás, o meu canarinho não canta mais. Parece que sente meus tristes ai. Canarinho dobrador, disfarce a minha paixão. Cante pra esquecer a dor que eu trago no coração. Meu benzinho a retirou, sem me dar satisfação. No meu rancho só ficou tristeza e desilusão. Ai, meu bem, conte a razão. O meu canarinho na solidão não aguenta mais a separação. Canarinho, venha cantar no castelo da minha rica princesa. Seu cantar era tão belo, hoje só se vê tristeza. É com mágoas que eu revelo que a sua voz vive presa. Ai, meu bem, que marvadeza! É por teus caprichos e tua beleza que ele padece, eu tenho certeza. Perdeu uma lágrima pingada do seu zoinho, correu. Era a saudade marvada que a sua vida venceu. Ai, meu bem, desprezo eu o meu canarinho, tanto sofreu que o nosso amor pra mim já morreu. A hora é agora. Sua área de lazer nova de novo. Postos, piscinas e acabamentos está com uma promoção incrível. Mesas, cadeiras, banquetas, ombrelones, espreguiçadeiras, brinquedos aquáticos e muito mais. Boias grandes em formato de animais. Piscinas infláveis, 500 litros, R$ 99,00. 1.000 litros, R$ 165,00. Para tratamento da água, cloro Pace Combate. Balde com 10 quilos, R$ 149,90. Postos, piscinas e acabamentos. Avenida José Remigio Prezia, 37. O WhatsApp é o 359-9249-2929. Poços, piscinas e acabamentos. Passa lá. Você está ouvindo o programa Hora Sertaneja, aqui na Rádio Cultura, a Rádio do Povo. Apresentação de Eliseu Tages. É pela Rádio Cultura, o nosso programa Hora Sertaneja, o som nosso de cada dia. Atenção aí, acerta o seu cebola pelo nosso, porque aqui é o horário oficial de Brasília, hein? 17 horas, 10 minutos. 17 horas, 10 minutos. Horário oficial de Brasília. A temperatura continua 20 graus, a umidade relativa do ar 71%. Estamos respirando um arzinho bom aí. Muito bem, de olho nela, quem canta? Zé Fortuna e Pitangueiro. Olha só o estrafego. Garçom queima a panela, o freguês mastiga o copo, pensando que é mortadela. Joga o ovo e come a casca, por estar de olho nela. Vixe, moça bonita é a Gabriela, pois todo mundo tá de olho nela. Moça bonita é a Gabriela, pois todo mundo tá de olho nela. Ontem no meio da rua, um homem ficou banguela, engoliu a dentadura sem sentir passar na goela. Não viu bonde pegar ele por estar de olho nela. Nossa! Moça bonita é a Gabriela, pois todo mundo tá de olho nela. Moça bonita é a Gabriela, pois todo mundo tá de olho nela. O Antônio rezador do altar olhando pra ela, botou fogo nos bigodes pensando que fosse a vela. Esqueceu o Padre Nosso por estar de olho nela.